O mundo inteiro ligado em uma só sintonia. ZYF 272, Rádio Educação Rural de Coari, 5.035 kHz, faixa de 62 metros e amplitude modulada. Rádio Coari AM, 560 kHz, emissoras da Fundação Santíssimo Redentor, a serviço da evangelização na Amazônia. Praça São Sebastião, 228, Coari, Amazonas. Rádio Educação Rural de Coari e Rádio Coari AM. As rádios que estão sempre perto de você. Oração da manhã. Bom dia, Senhor, Deus e Pai. A Ti, a nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre nossos olhos. Nós te agradecemos por tudo que forma a nossa vida, pela terra, pela água, pelo ar, pelas pessoas. Inspira-nos com teu Espírito Santo os pensamentos que vamos alimentar, as palavras que vamos dizer, os gestos que vamos dirigir, a comunicação que vamos realizar. Abençoa as pessoas que encontrarmos no dia de hoje, os alimentos que vamos ingerir. Abençoa os passos que vamos dar, o trabalho que devemos fazer. Abençoa, Senhor, as decisões que vamos tomar, a esperança que vamos promover, a paz que vamos semear, a fé que vamos viver, o amor que vamos partilhar. Ajuda-nos, Senhor, a não fugir diante das dificuldades, mas a abraçar com amor as pequenas cruzes desse dia. Queremos estar contigo, Senhor, no início, durante e no fim deste dia. Amém. Texto de Patrícia Silva. Educação Rural de Coari, Amazonas. ZYF 272. Faixa de 62 metros. Frequência 5.035 kHz. Rádio Coari AM. Frequência de 560 kHz. Emissoras da Fundação do Santíssimo Redentor, a serviço da evangelização na Amazônia. Transmitindo da Praça São Sebastião, 228, Coari, Amazonas. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Começa agora. Desperta a Amazônia. Desperta a Amazônia. O seu dia começa com mais alegria. Desperta a Amazônia. Desperta a Amazônia e vem cantar. O dia já raiou, a vida tá no ar. Venha ver, a natureza em festa. Vem respirar o ar da floresta, na Rádio Coari. Desperta Amazônia, a Rádio Coari. Acorda o Brasil, na Rádio Coari. Desperta Amazônia, a Rádio Coari. Acorda o Brasil. Levanta, menino, sintoniza na Rádio Coari que o programa Desperta Amazônia já começou. Olá, amigos, muito bom dia. Esta é a Rádio Educação Rural de Coari, iniciando a sua programação nesta manhã de sábado, dia 2 de julho de 2022. Saudamos as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Com muito carinho e muito respeito, saudamos o nosso bispo diocesano, Dom Marcos Piatek, nosso diretor, padre Luiz Carlos Amorim, demais padres diocesanos, irmãs religiosas e toda a nossa comunidade católica. Muito bom dia, ouvintes, bom dia, amados. É mais uma vez uma alegria, uma satisfação estarmos juntos iniciando mais um dia de trabalho, mais uma bela manhã começa. E neste momento, o nosso convite a você. Vamos juntos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelo descanso da noite e pela claridade desta nova manhã. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos juntos, vivos mais uma vez. Queremos que tu fortaleça a cada dia, a cada momento, a nossa fé em ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Abençoa a nossa comunidade. Derrama sobre nós um mundo de paz, de alegria, de compreensão e muito amor. Que possamos despertar para a vida, despertar para a realidade desta vida, despertar para os momentos que estamos vivendo. Vamos juntos, meus amigos, em mais um final de semana, despertando juntos para a vida. Desperta conosco. Está no ar o programa Desperta Amazônia. Faz companhia, Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia. Bom dia, bom dia, é bom te ver outra vez. Do meu lado, ligados, Jesus, eu e você. Só voz e uma só direção, espalhando o amor, a paz e a união pra quem a gente encontrar. E responder num sorriso, porque da alegria é Jesus no meu peito que invade, irradia e me faz despertar. Te faz companhia, Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia. Bom dia, bom dia, é bom te ver outra vez. Do meu lado, ligados, Jesus, eu e você. Só voz e uma só direção, espalhando o amor, a paz e a união pra quem a gente encontrar. E responder num sorriso, porque da alegria é Jesus no meu peito que invade, irradia e me faz despertar. Te faz companhia, Jesus te convida. está na ZYF 272, Rádio Educação Rural de Coari e Rádio Coari AM 560 kHz, chegando aonde as outras não chegam. Alô você, obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo carinho. Alegria joga aqui, claro. Rádio Educação Rural de Coari, Rádio Coari AM 560 kHz. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Alô cidade, alô Coari. Está começando o programa Desperta Amazônia aqui pela Rádio Educação Rural de Coari. Já são 6:19 na cidade. Muito bom dia aos amigos que nos acompanham neste horário nos bairros, nas comunidades rurais, onde quer que você esteja ligado aqui na Rural de Coari, muito bom dia. Manhã de sábado, hoje é dia 2 de julho. Trabalhamos em nome de Drogaria Vida, a melhor drogaria da cidade. Falamos também de supermercado Atacarejo e Atacadão Popular. Obrigado a Fermatec, obrigado também a Comercial Caroline, obrigado ao supermercado WJ, ao Mercadinho Daniel, importadora Clícia, a Clínica Semoc, Thelma Crédito, nosso muito obrigado. Obrigado também à empresa Manancy da Amazônia. Muito obrigado aos amigos Caleilson de JC Variedade, meu amigo Anades, Amires. Obrigado, meu amigo Gessé, meu amigo Moisés, de Brito Componentes Eletrônicos. Obrigado, senhor Coimbra, lá do Sucatão, tome aí aquele abraço. Muito bem, bom dia, meu amigo Zé. Ah, bom, meu amigo Beto, né? O Beto e o Jorginho, rapaz. Estão por ali. Na transportadora M. Danta Transporte, aquele abraço, bom dia. Dona Selma, bote água no fogo, que eu tô passando mal. Dona Selma, bote água no fogo, que eu tô passando mal. Acho que tô com quebranto, tô com espinhela caída, tô com uma dor nos quartos, tô precisando de um chá. Tô com espinhela caída, tô com uma dor nos quartos, tô precisando de um chá. Chá de casca de preciosa, capim, santo e jatobá, boldo, suco, bailouro, cidreiro, carmelitana. Chá de casca de laranja, quebra pedra e crajiru, saca que a cana é leva doce pra adoçar o meu amor. Mas só quero se for com bolacha, com bolacha de motor. Chá com bolacha de motor. Eu quero chá com bolacha de motor. Eu quero chá com bolacha de motor. Olha, 7 horas mais 26 minutos em Quari, finalzinho do programa Desperta Amazônia. E olha, atenção, meus amigos do Lago de Coari. A organização aí do torneio dos pênaltis que ia acontecer amanhã na comunidade São Sebastião de Flores está comunicando que foi cancelado por motivo de força maior. O torneio foi cancelado. Assim que tiver agendado uma nova data, eles vão comunicar para vocês aqui pela programação da Rádio Coari, tá bom? Um abraço, bom dia. Vamos aqui com as mensagens que chegaram aqui no programa, o pessoal mandando alô, mandando recado. Bom dia, meu amigo Pastor Nildo. Ele que manda alô para os membros da congregação da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Valeu, Pastor Nildo. Cadê o chá com bolacha de motor, meu irmão? Professora Cirlândia. Manda alô para a dona Cleia, lá no Piorini, localidade Caiarara, que fizeram uma boa viagem, graças a Deus. Jaira Morim. Comunica o Francisco lá na comunidade Santa Luzia da Liberdade, no Piorini, que a consulta do Paulo Henrique ficou para o dia 11 de julho. Pede que venha como sem falta. Atenção, atenção, Francisco, na comunidade Santa Luzia da Liberdade. A Jaira Morim está comunicando que a consulta do Paulo Henrique ficou para o dia 11 de julho. Venha sem falta. Ayane Gomes comunica o seu pai Naldo na comunidade Santa Maria do Poção que a mesma continua em Manaus e pede que quando vier entre em contato com ela. A Ayane aproveita para parabenizar o esposo Raio Nilson que faz mais uma primavera hoje, desejando tudo de bom, muita saúde, felicidade, sucesso, que Deus continue abençoando cada dia mais sua vida. O João Vitor comunica a mãe Geralda Morim, seus irmãos Jonathan, Evelyn, Luan, a tia Raimunda Morim, e estão todos bem por aqui, graças a Deus. Thank you. dia, Daniel. Sou eu, Geisiane, passando só para dar um alô para os meus pais, Carlos e Delmira, meus irmãos Carlos e Francisco, sobrinhos e todos que estão lá no Paraná do Trocarides, e a eles que por aqui estamos todos bem. Abraço, se possível. Toca a música Família. Menina dos Olhos de Deus. Obrigado, Daniel. Valeu, obrigado também, querida Geisiane. Vamos ver se dá tempo. Não dá tempo mais tocar, não. Já são 7h30. Só vou atender aqui as últimas mensagens e já vou passar o microfone ao padre Amarildo Luciano. Bom dia, Daniel. Comunica minha mãe Janete que mande a farinha. Senhoras e senhores. E a Raquel Amorim. Ô, dona Janete, não esqueça de mandar a farinha para a Raquel Amorim. Canta na hora, tiro da garganta na hora, tiro da garganta na hora, tiro da garganta na hora. Dina manda alô para o esposo João Alves no Quari Grande, lugar Saizinho, que por aqui estão todos bem. O Ila chegou ontem em Manaus. Se tiver passagem, se você quiser vir, venha. Lembranças para todos de casa. Bom, e assim a gente encerra o Desperta de hoje. Programa Desperta Amazônia desta sexta-feira. Volta amanhã às 6 horas, sabadão, para fazer a sua manhã muito mais alegre, muito mais feliz, com certeza, com muita música, muita participação dos ouvintes. Agora, na nossa programação aqui da Rádio Educação Rural de Coari, tem programa para ser feliz com o Redentor, com o Padre Marildo Luciano. Na sequência, eu volto no Clube do Ouvinte, primeira edição, o primeiro programa deste novo mês que estamos iniciando. É o mês de julho. O mês de aniversário de 15 anos do programa Clube do Ouvinte, 58 anos da Rádio Educação Rural de Coari e também mês da festa da nossa padroeira diocesana, festa de Santana. Um grande abraço, fique com Deus e se for como diz o pessoal do Peruni, se for da vontade de Deus, amanhã eu estou por aqui novamente. Rádio Educação Rural de Coari, Amazonas. ZYF 272. Faixa de 62 metros. Frequência 5.035 kHz. Rádio Coari AM. Frequência de 560 kHz. Emissoras da Fundação do Santíssimo Redentor a serviço da evangelização na Amazônia. Transmitindo da Praça São Sebastião 228, Coari, Amazonas. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Programa Pra Ser Feliz com o Redentor. Pra ser feliz com o Redentor. Que todos conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 17, versículo 3. Programa Pra Ser Feliz com o Redentor. Apresentação: Missionários Redentores. Pra ser feliz, tu quer que o ser humano... Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém, amém. O mundo inteiro ligado em uma só sintonia. ZYF 272, Rádio Educação Rural de Quari, 5.035 kHz, faixa de 62 metros e amplitude modulada. Rádio Quari AM, 560 kHz, emissoras da Fundação Santíssimo Redentor, a serviço da evangelização na Amazônia. Praça São Sebastião, 228, Quari, Amazonas. Rádio Educação Rural de Quari e Rádio Quari AM, as rádios que estão sempre perto de você.